Aciona 5141. Foi autorizado agora com VIN 360 via Abdulu 16, decolado 10, curva direita da EL, Leda, após bridge, controle 19 decimal 35, transponder 5141, TAM 3217. 3217, tá correto, chama pronto. Camaral, TAM 3217. Ok, pode prosseguir desde que mantendo obstruído aí pra entrada do Vitorino de Jato, tá prosseguindo pro PAT 4, ok? Pra quem sente, fica atento também à aproximação do helicóptero Robson 44 ao Mike Papalima, que vai prosseguir para esse spot, ok? Autorizado barreiras 340, decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, Coquibo e após direto, 119 decimal 35 e aciona 5151. Descente para a barreira 340, posição 0, curva esquerda, após direto, como, após corte, após direto, barreira, motor de geral 35, transponder 5122. Estacionar em frequência, de Julito. Tenho envio de voo no 050, chamar a Caju em 12R, decimal 3. Kilo Oscar, Golf, Bravo, Uniform. Caneta 321, na remota 14, puxa essa. Na remota tá livre, chame táxi. Vai lá. O táxi seguiu o mesmo como número 2, Mike Ecoveta. Vista, esse é a... Golf 132, entendi, 3,20 de autonomia. Pátio Índia, no ponto de espera 1 no 8, meia dúzia. Ajuste no 0 no 0, Ocean Air 63 ou no 4. 0 no 0, ponto de espera 1 no 8, meia dúzia. E o PAB 132, pior, e 3 horas e 25 minutos. 3,25, 1 no 3, 8. Obrigado. Obrigado. Alfa Vitor Juliette para realizar cheque na posição, confirma. Afirmativo, tá ok, então ingresso na pista, autorizado o ingresso na pista, já, para o cheque, reporte alinhado, pronto para decolagem. A gente vai ingressar o Mike Ecovito aí, que vai estar pronto aí para decolagem, ok? Ok, pega. Afirmativo. Mike Ecoveta, atenta ao Alfa de Juliette, o mesmo vai manter alinhado para cheque de motores, pode prosseguir seu ingresso e decolagem, pista 17. Mento 120 graus, 129, Mike Ecoveta. Vento, ingressar e decolagem, beijão. Prestido. Ah, tá ok. Estou assento do deslocamento aí no pátio, o Mike Paparino. São 14, pátio 1 na guarde devido ao tráfego já puxando. Guardando. 3-2, controle 119, decimal 35, até o retorno. Vitor. Vitor, grátis. Você é 2581, livre LS, reporte estabilizado. 25 é tudo. Para acionamento, se estiver aqui na posição 100 metros. Ô, Mike Jacobi, solicita pro direto Manati a 1.500 pés, solicita direto. Cruzada na 1.500 pés, direto Manati, o Mike Jacobi. Isso. Torre Salvador, boa tarde, Oceano 63, 14, ponto espera pista 10, para decolagem. Oceano 63, 14, boa tarde, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado a linha de decolar pista 10, Oceano 63, 14, copiou o vento, obrigado. Positivo. Obrigado. Posso fazer uma acionamento? Afirmativo, só aguardando o push. Oceano 63, 21 para o táxi, com 95 a bordo, 3 horas e 20 ao Terra Goiânia. Autorizado 6321 via Pátio e Índia até o ponto de espera 10, a torre 1 no 8612 e 10 ajuste. Pátio Índia, ponto de espera 26. Pedro, coordenando com a equipe de solo, assim que o Oxenel livrar a retaguarda, está livre, puxa. 2-2-3-1. Gol no 077, coordenando com a equipe de solo, o Evan já vai livrar a retaguarda, logo após está livre, você puxa. Ciente, 1-0-7-7. O Salvador, gol 1-3-9-9, está no 07, pronto, pushback em saneamento. Estimativo no 399, aguarde para puxa e acionamento. Já autorizei o tráfego do 612 e da posição 14. Eficiente, aguarda, gol no 399. Alfa Eco Fox para Maceió. É transporte de fermo? Zumbi. Afirmativo. Alfa Vitor Juliette, decola 36, controle 119, decimal 35, Júlio. Decimal 35, final controle Alfa Vitor Juliette. Oxenair 6314, decola 36, controle 119, decimal 35. 1935, Oxenair 6314, grato. 6314, passando 1000 pés, já na Momo. Oxenair 6314, contato radar sobre o 340, na saída Momo. Ei, acendendo ao nível 340 na saída Momo, Oxenair 6314. Bota o Alfa Vitor Juliette, mantenha-se em condições visuais, já pode passar na fora da barra. Paciente, mantém condições visuais, reporta fora da barra, Alfa Vitor Juliette. 755 da Gol, aguarde cópia. Aguarde, no Gol no 755. 581, boa tarde, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Informo Airbus ingressando para decolagem sem parada, vento 110 graus, 129, ajuste 1009. Aguardando a pista livre, 2581. Salvador, gol 1077 para o táxi com 177 a bordo, 3 horas e 43, alterna Campinas. O 77, Pátio Índia, no ponto de espera 186. 1-0-09, ajuste agora. Gente, Pátio Índia, ponto de espera 186. 1-0-77. 0 graus, 1-2 nosso, pista livre autorizado, pouso. Pouso autorizado, 2581. Oxenero 6321, decola 39, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, Marcelino. Tá bom. Obrigado. Acelerando via Pátio Índia, ponto de espera 1-1-8-6-12, 1009. Via Pátio Índia, ponto de espera 38-6-12, 2-2-3-1. O gol no 399, após tráfego da passarela da retaguarda, tá livre o seu puxo. Tráfego da passarela, autorizado de estacionamento, gol no 399. Qual o Salvador? Tá, é Pantanal 4719. 4719, para Congonhas, Aguarde 4. Guardando, qual será a saída? Será da Euleda Bridge. Bem. Falou, Salvador, trip 5299 para o pushback, acionamento pátio 3. Pátio 3 autorizado, chame táxi. 5299. 4292. Zero pronto. Bono 077, alinha e mantém piso no zero. Livre, alinhar e manter, piso 1-0, gol 1077. Vocera 2581, solo aos 40, local de estacionamento é pátio militar, pátio autoridades. Autoridades. Ok, livre à direita, prossiga seu táxi via Taxiway Alpha, reporte na Charlie para prosseguir para o pátio de autoridades. Reportará na Charlie o 2581, permanece na sua frequência? Possível, pode permanecer na minha escuta. Mantenha sua escuta, 2581. Fala, Salvador, gol 9755. Para Confim, tem a saída prevista? Afirmativo, Confins autorizado, 360. A rota a Pesulu no meia. Decola da 1-0, direita, da Euleda após Leda Bridge. 1-1-9-3-5, 5-1-5-5, transponder. 581 confirmando, irá prosseguir o táxi em frente via Taxi Alfa. Após ingresso à esquerda via Juliette, nós estamos com um trecho ali entre a Índia e a Juliette, deitado. A prosseguir em frente, esquerda, Juliette, pátio principal e novamente Índia. Correto, no 755, chama para pushback, acionamento. Chama para pushback, acionamento, gol na 755. Pantanal 4711, cópia. Prossiga, Pantanal 471. Autorizado São Paulo, 360, Pesulu no meia. E após, conforme, controle 1935, a saída com curva direita será da Euleda, após Leda Bridge. Aciona 5164. 2231 na linha, mantém piso no zero. É mantido, 231. Maica Covito, livrando o CTR. Frequência livre, Maica Covito. Isso, chamar a ETS. Cedo, corrijo, trip 5219. Escuta, senhor 29. O tráfego ingressou aí no pátio enganado. Observe aí, quando ele com a equipe de sol, tem um tráfego retaguardo. Ok. Após o início de táxi, a aeronave que está no puxo aí, reporte, prossiga o seu táxi, reporte na Charlie. Após o táxi do trip, prossegue, reportará na Charlie 2581. Poxa, a não ser que o senhor tenha condições de ultrapassá-lo pela esquerda com segurança, o senhor pode prosseguir atento ao mesmo, ok? Afirma, então vamos ultrapassá-lo pela esquerda, 2581. Poxa, senhor. O trip 5219, o tráfego vai ultrapassá-lo, ok? Com segurança. Chama Recife, 12685, alternando a 3365. 12685, 3355, confia. 3365. 3365, Janela 6314, graças. Controle o gol 1077 decolado, cruzando 2000 pés. Gol 1077, contato radar, sobre o 360 na saída da EL. 99, mantém ainda antes da entrada do pátio 3, ou tem através do portão 612, ok? Através do 612, vai aguardar então no 399. Senhor, Xenia 6321, pode voar a posição elefa? Utilizador Xenia 6321. 21. Observa o tráfego e segue o mesmo até o ponto de espera. Observa o tráfego e segue o mesmo até o ponto de espera, 399. 231. Está com 54 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Trip autorizado via pátio e Índia, 186 no ponto de espera 10. O ajuste no 009. 5219. Então, não teria a saída prevista para o 925? Saída Arbor, Elefa ou Fito? Grato. Tudo. Positivo. Gol 1395, completo de aproximação, torre 186. 186, gol 1395. Confirme, tive informação, Romeu. 5729, para confins, aguarde para. Oi, Salvador, boa tarde. Gol na 395 LS, embaixo travado. Está 1-0. Gol na 395, boa tarde. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre. O número 1 para pouso. Vento 120 graus, 129, ajuste no 009. TM9 agora na autorização de pouso, gol na 395. Via Pensolu no 7. Decola da 1-0, direita. Arbor, Elefa, após Elefa, o Fito. Controle na 119, decimal 35, se aciona 5157. Autorizado para Brasília, nível 360, decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor, Elefa ou Fito. Aerovia Upper Zulu 17. Controle de saída 11935, transponder 5157. O Forçara 2581 sente que já está librando a pista, estacionar ali frequência, 2581. 2581, grato. 288. 260-288. 1-2-9. Colagem autorizada no 399. No travão do farol da barra. Vitor Juliette, uma tráfego conhecida no setor, frequência livre. Frequência livre, Alfa Vitor Juliette. 5729, cópia. Pronto para a cópia, possível. Via Pesolu no 6. Decola da 10, direita. Da El Leda Bridge. 1-1935. E aciona 5166. Autorizado, confirme, nível 340 via Upersulu 16, saída da El Leda Bridge, controle 11935, transponder 5166, decola da 10, curva direita, objeto 5729, posição 1. 5166, transponder, 01, no chame pronto. 5166, chama na prova. Bota na escuta. Passagem do tráfego 737 na curta final, a linha mantém pista no 0. Até após 09 na curta, o bonde vai alinhar e manter 529. Gol no 395, pista livre autorizado, pouso no 20 graus, 129. Livre pouso no 0, gol autorizado. Gol no 399, decola aos 47, controle 19, decimal 35. 0935, grato, bom bem. Comente. Polo Gol 1925 para puxo de treinamento no portão 2. Autorizado, chame táxi. Tomará para o táxi. O 925 terá que acionar na posição para posterior pushback. Então informe pronto para o push. dimensional. Formará pronto para o push. Salvador, boa. Vou na 399, você falou na 699. Tô na 399, contato radar sobre o 360 na saída da El. 360 na saída da El, vou na 399. No 395, só nosso 49, Olibrar direito no 21 no 319. Olibrar no 219, gol 1-3-9-5, no 395, prossiga via Alfa e reporte antes da taxa de Juliette. Via Alfa e reporte antes da taxa de Juliette. Chame Recife, 1251, alterno 33, decimal 25. Cliente, 251, 3325. 5, mongol. Chefe 219. Para push, vem funcionamento, posição 1 não. É o Webjet 5729, push, vem funcionamento, posição 1 não. Está autorizado, 01, chame táxi. Está autorizado, chamar para o táxi, Webjet 5729. Olha, Trip 5219, contato radar, sobre o 200 na saída Arlo. 5219. Salvador, voo 9725 para pushback funcionamento no portão 8. Voo 1755 para pushback funcionamento no portão 8. Autorizado, no 8 chame para o táxi. Autorizado pushback funcionamento, vai chamar para o táxi no 975. 2231, chama Recife 126. Recife 126, poderia confirmar 2231? 2685, alterna 133, decimal 65, passaria 2231. Ok, gente, 12085, alternando 13365, fazendo 2231, boa tarde. Para o feedback, o acionamento está 3-2 no site. Patango Índia, Mike Alfa, siga. Está 3-2 no site para o pushback e acionamento está no pátio 3. Afirmativo, está autorizado, chame para o táxi. Chamará o TAN 3-2 no site. Visual, essa parte para IP. Já tem 729 para táxi, seu B147, autonomia 1325, alterna com Guarulhos. 1325 Guarulhos, confirme apenas o POB. 147. Está livre, no ponto de espera 1860-1010. Apenas reconfirmando, o POB 152. Alugou 1925 para o pushback. 1925. Após o web livrar a retaguarda, está livre. O web livrar a retaguarda, autorizado o pushback. O Webjet entendeu que está autorizado até o ponto de espera, monitorar a torre, chama a torre 108.000, o Webjet 5729, mano. Afirmativo, está livre o web. Só confirmando, POB 1252. Copiado, 1252. Canal 4711, tá na escuta? Ô Salvador, boa tarde, OTAN 3145 com a informação Romeu, tá na ponte 3, quando possível Galeão 380. 380 para Galeão, OTAN 3145, e aí? Decola da 10, objeto 5729. 5, obrigado. Bom, 755 para o táxi com 1110 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Campinas. Pinas, 3 horas, confirme POB? 1110, 110. Afirmativo, prossiga até através do portão Medus. Táxi através do portão Medus, 1755.